O padre se encontrou com um velho amigo, rabino. Ela era rabino. Rabino é judeu, né? É judeu. Rabino é judeu. Isso. Eu não sei porque rabino vocês têm barba. Devia ser barbino, né? Não tem rabo, né? Ué? Aquelas barbões, devia ser uns barbinos. Aí vai, conversa vem, tal. O padre decide provocar o rabino. Tá. Vocês ainda têm aquela mania besta de não comer carne de porco? Mania besta, é legal. Sim, esta ainda é uma de nossas crenças. É. Mas o senhor nunca comeu carne de porco, não? Bem, uma vez eu sucumbi à tentação e provei um pouco de carne de porco. Sim, e não é uma delícia? Delicioso. Sim, sim, é muito boa. Mas e vocês, padres católicos? Ainda continuam com aquela mania besta de não terem relações sexuais? Sim, sim, o celibato faz parte de nossas fotos. É. Mas o senhor nunca caiu na tentação da carne? Bem, pra ser sincero, uma vez eu fraquejei e fiz uma bobicha com uma mulher. É. Tá bom, confessa agora. É muito melhor que carne de porco, não é não? Eu concordo. É mesmo. É mesmo.